DJ Pio, tá lotado de cachorra. Vai caralho, porra, vai caralho, porra. No baile do DJ Pio, tá lotado de cachorra. O DJ Pio que tá tocando, e o baile já tá lotado. Pra mulher se posiciona, joga a calcinha pro lado. Que essa vapo na tua tcheca, só vapo na sua tcheca, só vapo na sua tcheca. Vem no forte, teca, teca. Só vapo na tua tcheca, só vapo na xereca, só vapo na tua tcheca. Sobe forte, teca, teca. Vai forte, teca, teca. Vem forte, teca, teca. Vem forte, teca, teca, teca, teca. Aê, time que tá ganhando não se mexe. A união já deu certo. DJ GBR e DJ Pio. Aê, a concorrência não dá. O Brasil para pra escutar essa dupla. Não tem como, isso é sucesso. Aê, escuta com atenção, porque essa aqui é com carinho. Então concorrência, surta, porque aturar não tem como. Não tem como, isso é GBR. Isso aí é DJ Pio. Então vamos que vamos, hein. Oi. Aquecimento pra menina, pra não deixar pra depois. Já jogaram o L1, agora joga o L2. Vai jogando as duas mãos, balança no pra lá e pra cá. DJ Pio hoje tá tocando, não tem como tu escapar. GBR hoje tá tocando, não tem como tu escapar. Vai! Arriba Babila, arriba Babila. Ela bota na porra, começa a chupar. Passa na cara, vacila, vacila. Arriba Babila, arriba Babila. Ela bota na porra, bota da zumba. Passa na cara, vacila, buzar. Arriba, arriba Babila, arriba Babila. Ela bota na porra, bota da zumba. Passa na cara, vacila, buzar. A putaria vai começar porque embrasamento é aqui. Na onda do L ela fica sutiã, chacoalha a xereca no pé do tiozinho. Se você quer beber meu whisky, escuta que eu vou te falar. Você tem que responder o que o GPR vai perguntar. Fica de quatro, deixa eu ensarrar. Fica de lado, deixa eu catucar. É sequência de porreta, mas que na xereca tu vai tomar. Fica de quatro, deixa eu ensarrar. Fica de lado, deixa eu catucar. É sequência de porreta, mas que na xereca tu vai tomar. Fica de quatro, deixa eu ensarrar. Fica de lado, deixa eu catucar. É sequência de porreta, mas que na xereca tu vai tomar. Aí, a partir de agora ele vai começar de verdade. Eu troco com as putinhas, minhas solteiras. Então vem enquanto vem, pagando no queijo. A rede do DJ Pio na rede do DJ Pio. Então vem enquanto vem, pagando no queijo. A rede do DJ Pio na rede do DJ Pio. Então vem enquanto vem, pagando no queijo. A rede do DJ Pio na rede do DJ Pio. A casa tá bombada e hoje a papa se gasta. Eu vou te dar um beijo. isso. Do time da putaria, Henrique de Ferraz, DJ Pio e o DJ Bia Rocha. Pega a visão, vambora. O DJ é Henrique de Ferraz. Ela tá no peito, então vai novinha com Dream Team da putaria. O DJ Pio já te avisou que hoje tu senta pros cria. O Henrique já falou que hoje tu senta pros cria. O Biel já me falou que hoje tu senta pros cria. O GW tá cantando e ela tá sentando hoje. Vai ter de samba o bagulho legão. Hoje o bagulho já tá acontecendo, ela vai. Bota aí, rebolando, descendo, subindo, ela vai. Bota aí, rebolando, descendo, subindo. Vai quando ela foge com nosso bonde, ela sempre pede mais. Então taca xereca pro Bio Rocha, pro Pepe, Henrique de Ferraz. Só porque ela é novinha, tu acha que ela não senta. Senta na senta. Senta na senta. Claro que senta. Senta na senta. Senta na senta. Claro que senta. Só porque ela é novinha, tu acha que ela não senta. Senta na senta. Senta na senta. Claro que senta. Senta na senta. Claro que senta. Senta na senta. Claro que senta. Só porque ela é novinha, tu acha que ela não senta. Senta na senta. Claro que senta. Senta na senta. Aê, esse é o melhor trio da putaria que eu já conheço. Dream Team da putaria. Se você acha que ele toca só o mandelão, vocês estão enganados. Solta o paredão. Hoje te deixa loucona, DJ Pio hoje tá no vale. Hoje te deixa loucona, pica mulher, toma, que cê tá doideira. Toma, do jeito que tu quer, toma, toma, toma. Ai caramba, tu quer pica mulher, toma, que cê tá doideira. Toma, do jeito que tu quer, toma, toma, toma. Ai caramba, tu quer pica mulher, toma, que cê tá doideira. Toma, do jeito que tu quer, toma, toma, toma. Agora, vai, tu quer pica mulher, toma, que cê tá doideira. Toma, do jeito que tu quer, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Contraindo de perna aberta, vem sentando com a xereca. Contraindo de perna aberta. Vem com a tcheca. Vem com a tcheca. Vai filha da puta na piroca aqui então. Vem com a tcheca. Vem com a tcheca. Vem com a tcheca. Vem com a tcheca. Vai filha da puta na piroca aqui tu treca. Vai filha da na piroca aqui tu treca. Vai filha da puta na piroca aqui tu treca. Vai filha da. Muito pesado no Grêmio. Eu tô lindo, tá cuidado. As machadinhas são mais. Capo no parquinho. E aí, GS, o rei do beat. As coisas aqui eu nunca vi. E da mina maluca. Se bebe, fica louca. Se fuma, joga a bunda. Se envolveu com o DJ Pio. Desce o catucadão. Se envolveu com o Skriga Sérgio. Desce o catucadão. O Pio falou pra essa mina na bebê. O Pio falou pra essa mina na bafura. Ela fica louca, me mama na profunda. No meio do baile ela faz vara loucura. No meio do baile ela faz vara loucura. A realidade da mulherada é essa aqui, ó. Ô maluca, vai jogar pra bunda. Vai jogar, jogar, jogar, jogar, jogar pra bunda. Vai jogar, jogar, jogar, jogar, jogar. Ô maluca, vai jogar pra bunda. Vai jogar pra bunda. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Vai jogar, jogar, jogar. Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, v lá. Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó. Pode ficar tranquilo e ele vai dar o que tu quiser. É foto da xerequinha. Então toma, toma, toma, toma, toma porradinha. Então toma, toma, toma, toma, toma porradinha. Então toma, toma, toma, toma, toma porradinha. Então toma, toma, toma, toma, toma porradinha. O fio estourou a boa e hoje ele tá com as notas. O fio estourou a boa e hoje ele tá com as notas. Não te dá dinheiro, mas te dá beijoca. Então toma, então toma. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma. Então toma, então toma, toma, toma, toma, toma, toma, então toma, então toma, então toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, Daninho, esse já tá vindo, mano, Daninho, conexão São Paulo, Recife, Rede TV. Elas gostam de movimentar. Na festa do DJ Pio, vai ter várias sapeca. Da fone cheio na mão, dando palinha da tcheca. Da fone cheio na mão, dando palinha da tcheca. Tá gostosa na pista, ai caralho, que perdição. Parece adrenalina, acelera o coração. Parece adrenalina, acelera o coração. Vamos que vamos, vem, vem, vem. Ela senta na quinta, ela tava te agradando. Palinha da tcheca, ela senta na quinta, ela rola. Oi, dando palinha da tcheca, ela sempre me. Beijando palinha da tecla, movimento. Beijando palinha da tecla. Parece adrenalina, acelera o coração. Aca, aca, aca, aca, no palinha da tecla. Aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, no palinha da tecla. Aca, aca, aca, aca, aca, no palinha da tecla. Então preste atenção, o DJ Pico tá tocando. JS tá mandando, é mais um ano, nós tá lançando. Aca, aca, aca, aca, no palinha da tecla. E aí, Daninho, esse já tá vindo, mano, Daninho. Conexão São Paulo, Recife, Rede TV. Elas gostam de movimentar. Na festa do DJ Pio, vai ter várias sapeca. Da fone cheio na mão, dando palinha da tcheca. Da fone cheio na mão, dando palinha da tcheca. Tá gostosa na pista, ai caralho, que perdição. Parece adrenalina, acelera o coração. Parece adrenalina, acelera o coração. Vamos que vamos, vem, vem, vem. Ela senta na quinta, ela tava te agradando. Palinha da tcheca, ela senta na quinta, ela rola. Oi, dando palinha da tcheca, ela sempre me. Beijando palinha da tcheca, não ouvi bem. Beijando palinha da tcheca. Parece adrenalina, acelera o coração. Aca, aca, aca, aca, no palinha da tcheca. Aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, aca, no palinha da tcheca. Aca, aca, aca, aca, aca, no palinha da tcheca. Então preste atenção, o DJ Pico tá tocando. JS tá mandando, é mais um ano, nós tá lançando. Aca, aca, aca, aca, no palinha da tcheca. Tchau,